Você abaixo. Foxtrot, Sierra, prossiga. Proteção Foxtrot, Azul 4208. Azul 4208, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Consegue via Alfa, chamando para Juliette, 4208, Azul. Então 3597, autorizado decolagem, pistola no zero, vento zero no zero grau, 02 nós. Iniciando a rolagem, então 3597. Então 3153 para o Galeão, autorizado a nível de voo 380 via Upper Zulu 10. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bride, controle 119.8, torre 118.6, transponder 5041. Autorizado Galeão, nível 380, Galeão Upper Zulu 10, decolada 10 com curva à direita, saída da El, Leda, Bride. Então 3153, corrigimento correto, correspondo para a puxa esse momento. Não poderá. Se é ciente, aguarde para a cópia. Azul 4208, livre ingresso na Juliette, portão 03. A prosseguir via Juliette para o portão 3, azul 4208. Então 3517, decolado aos 13, chama controle 19.8. 198, obrigado, bom dia. Rio 5973, pronto para cópia? Adiante, tá escuta. Rio 5973 para Recife, autorizado 310, via Uperusca 58, decola na 10, primeira curva esquerda, saída PUC, transição Aracaju. Controle 119.8, torre 118.6, transponder 5035. Autorizado Recife 310, sobe com PUC Aracaju com curva esquerda para Uniforme Uísque 58. 198, controle de saída, aciona transponder 0535. Rio 5973, transponder 5035. 5035, identificado. Estamos prontos para o supercionamento. Confirme o pátio que se encontra, Rio 5973. Pátio 3, senhorita. Rio, puxa acionar e reporte para o táxi, Rio 5973. Então, Juliette Tango Zulu, autorizado a decolagem de pista 17, vento 030 graus, 019. Mike Fox Sierra, na escuta? Confirme a radial que se afasta. Chegou a escopa. Já estamos no Lula, colado às 1:06, chame o controle 119.8. 19.8, Juliette, estamos no Lula. Fox Sierra, pronto para cópia? Não, Fox Sierra, para Sierra November, Oscar Charlie, autorizado uma centena. Decola da 17, primeira curva esquerda, saída Momo após direto. Controle 19.8, torre 19.6, transponder 5036. Fox Serra copiou? Você poderia cotejar novamente, porque não saiu essa... Faça o cotejamento correto, livre acionar e reporte para o táxi. Prossiga na escuta. Você não tá copo? Prossiga na escuta. Essa carga 9832 para Recife, autorizado 390. Via Eutorusque 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 119.8, torre 118.6, transponde 5054. Aprovado Recife nível 390, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 198 controle, transponder 5054, apta cargo 9832. Avisa 932, cruzamento correto, depois pronto para posicionamento. Claro. Bravo 73, para o táxi, com POB 04, está com 3 horas de isotropia. Alternado Salvador. Rio 5973, autorizado táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Índia Alfa até o ponto de espera da 10, Rio 5973. Já fez 15 na 10 para 17 acionamento. Fez para a torre, última aeronave que chamou. Já fez 15 para 17 acionamento. Liga para chamar e reposte para o táxi, 3153. Salvador American 980, current sun request to CP. American Line 980, wait for the copy. American 980. American 980, ready for copy? American 980, go ahead. American 980 for Recife, flight level 410 via upper risk 58, takeoff of runway 10 after left turn. Puca departure, Aracaju transition. Salvador push control 19.8, tower 18.6. Squawk 5051. Okay, that was the Puka. Departure of Aracaju transition off 10. Squawk 5051, expecting flight level 410 American. 980. American 980, Salvador push control 19.8. 119.8 for push control American. American Line 980, read back correct, report ready for push and startup. Those eyes are American 980. 9-3, autorizado ali a decolar, pistão 2-0, vento 360 graus, 02 nós. Você, guardião. Gente, guardião, confio em pessoas a bordo. Bom, e no meu nome do comandante. Direção na reporte para decolagem, guardião 02. O livre decolagem pode parar para o solo. Sunset Zone 53, acionado 168 a bordo, 3:50 de autonomia, alternando Campinas. E o último aeronave que chamou o solo? Sunset Zone 53, acionado 168 a bordo, 3:50 de autonomia, alternando Campinas. Andrezinho 53, autorizado táxi via Pátio 1, Índia Alfa, reposta no ponto de espera da 10. Pátio 1, Índia Alfa, acusará no ponto de espera da 10, Sante 153. O guardião Corozolo. Guardião 02, fora do solo, as 23, tive controle 19.8. 19.8, prato. 5963, decolada 224, chama controle 19.8. 1098, dá um bom dia, um final de semana. Estabilizado, IRS. 9970, continua com a aproximação, repórter passando externa, cheque de pouso. Foi, sobre o outro lado, senhora, por favor. Federal 9970, com sua aproximação, cheque transpouso, reporte passando externo. Cheque passando externo, vou trem embaixo. 3153, não pode esperar pronto. Então 3153, mantém o ponto de espera. Federal 9970, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão no zero, vento variável, que é legal no zero no 4. Seguinte, livre pouso. Torre 186 Delta. Delta, aguarde para a cópia. Delta, agora espera a cópia. Direcionar. Agora espera a cópia. O 3153 após o pouso do Boeing, autorizado a manter. Bom dia, ATSA 9832. Está no passe de carga para o pushback acionamento. É a matrícula? ATSA cargo 9832. Sou 9832, devia chamar reporte para o táxi. Reportar a táxi 9832. Federal 9970, no salão 30, livre visto pela direita, livre táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Sim. Mike, Eco Delta, pronto para a cópia? Eco Delta para Manati, 1000 pés, degradar 17, corredor axé, controle 19.8, torre 19.6, transponder 0125. Eco Delta 7, reporte para o táxi. Está 3153, livre de decolagem, pistão no 0, vento 050 graus, 029. Federal 9970, mantém a posição antes do ataque foi quilo. Antes daqui. Livre táxi, você pode pôr ingresso na 197. Eco, Mike, Eco Delta. É o 9970, mantém a posição antes da taxa Kilo. Estamos parando aqui antes da Kilo. O 9970 autorizado, ingresso no pátio 3, portão 06. Portão 06, pátio 3. Tela 3153, decolado aos 33, chame controle, frequência 119.8. 98, boa. Delta, autorizado ingresso, pista 17, pode pronto. Delta, autorizado a decolagem de pista 17, vento 080 graus, 049, posto fora do solo controlado. Salvador, Alta Cargo 9832, para o táxi tem dois a bordo, 2h37, alterna Natal. Alta Cargo 9832, autorizado o táxi via Pátio 1, Índia Alfa, reposta no ponto de espera da 1-0. Pátio 1, Índia Alfa, reposta no ponto de espera da 1-0, pronto, Alta Cargo 9832. Firme. Só que se é autorizado o táxi, você pode para ingresso 17. Eco Delta, fora do solo controlado. Gente, Mike Eco Delta, decolado aos 36, controle 199.8. Salvador, APTA Cargo 9832, está no ponto de espera na 10. APTA Cargo 9832, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 040 graus, 4 nós, o QNH 10 no 4. Ok, a linha decola da pista 10, APTA Cargo 9832. Autorizado ingresso pistão no 7, o Mike Foxtrot Sierra, reporta alinhado de ponto, táxi pela pista 17. Reporta alinhado de ponto, captura no 7, Mike Foxtrot Sierra. Alfa Cargo 9832, decolado aos 38, controle 119, decimal 8. 198, Alfa Cargo 9832, bom dia. Mike Foxtrot Sierra, copiou a última transmissão? American 982 ready for pushback, engine start gate 11. Mike Foxtrot Sierra, aguarde 1 minuto, por gentileza. American Line 980, you are clear to start up, report for taxi, American Line 980. Good for pushback and if you start, Google put taxi American 980. Oi, Salvador, Azul 4208. Azul 4208, 1 minuto cópia, prepara para a transição Caju. Tente na sua escuta, 4208. Mike Foxtrot Sierra, autorizado, ingresso, táxi via pista, reporta alinhado e pronto, cabeceiro. No 7, Mike Foxtrot Sierra. Foxtrot Sierra, cheque equipamento de rádio. Transmissão ininteligível. Autorizado táxi via pista, reporta alinhado ponto cabeceiro no 7. Azul 4208.4. Azul 4208. Autorizado Salvador Recife via Upper Whisky 58. Nível 370, autorizado, saída Puca, transição Caju, decola pista 10, primeira curva à sua esquerda. Aciona 5056, controle em 119, decimal 8, torre 118, decimal 62. Passo 2, garoto, meu azul, tem autorizado, nível 370, pela Perus 58 para Recife, saída é a Puca, após Aracaju. Decolagem da pista 10, curva